morrendo de saudade, cheia de vontade. Chuchu, dá um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E a galera do Beat na TV, registrando todos os momentos. Quando sai, esse show do pop aqui em Parauapeba. Quando sai, aqui no Cid Bar. Quando você me amar, é só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Bora sacudindo, sacudindo. Eu só me pop live. Ellison e... Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com DJ Ellison e Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, oi, para aí porque nós vamos ensinar. Então bora! Vai, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda. E cruza os dedinhos no céu. E faz o S sobre a cabeça. Jogue a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos no céu, e faz o S de sinceridade, de simplicidade, o S de super! Master CD, o seu canal de música no YouTube. E os cachorros de madame, também estão todos aqui com a gente. Os fominhas do Popper!